fica de flow na falada. Temporal na têmpora, tempero da palavra. Passou a tática, moio na quebrada. Tem coral de rémora, desespero trava. Na treva me atrevo, trevo de quatro folhas. Fica na encolha, filho vai e falha se luta. Foco no trabalho, foge da tribulação. Ela tem tanto atributo, tipo um tributo. Bob, tribo, skate, salve os dedos sujos, freestyle sem enfeite. Dia de funk na caixa, fluxo favela. Incomoda a tia viciada na novela. Vilão revela a verdade, vela do verde acende. Fruta, escuta esse cântico transcende. Só os loucos me entendem, só Deus entende o louco. Hoje minha rima rende, truta traz um troco. O bumbo é como um soco, e o back vem da caixa. Cheiroso kick gang, na quebra só borracha. Então se abaixa que lá vem bala perdida. Cobrando quem não deve, mesmo assim pagar com a vida. Um churrasco no quintal, depois daquela praia. Vamos fugir da Babilônia, yeah. Onde toda Cláudia raia, não sou da tua laia. Chapo no som do Tim Maia, cigarrito de paia. Mó verde, só faia. Bota o capacete antes que a casa caia. Bota o capacete antes que a casa caia. Na batida um espetáculo, chamo old school. Se a vida é um obstáculo, meu flow ele é parkour. Chamo, como, liga. Nocivo com a bique, cada neurônio um giga. Na batida um espetáculo, chamo old school. Se a vida é um obstáculo, meu flow ele é parkour. Chamo, como, liga. Nocivo com a bique, cada neurônio um giga. Nocivo com a bique, cada neurônio um giga. Ra. Nocivo com a bique, cada neurônio um giga. Super pop é rap, tamo na bala, pique Pelé. Jogando bola, rima donato, pico sabala. Sigo na fé, outro nas bola, no flow bolado, nós desembola. Mano, tomei que ela do lado, pelo progresso, o ninja cola. Se é de verdade, tamo fechado. Super pop é rap, tamo na bala, pique Pelé. Jogando bola, rima donato, pico sabala. Sigo na fé, outro nas bola, no flow bolado, nós desembola. Mano, tomei que ela do lado, pelo progresso, o ninja cola. Se é de verdade, tamo fechado. Na batida um espetáculo, chamo old school. Se a vida é um espetáculo, meu flow ele é parkour. Chamo, como, niga. Nocivo com a bique, cada neurônio um giga. Na batida um espetáculo, chamo old school. Se a vida é um obstáculo, meu flow ele é parkour. Chamo, como, niga. Nocivo com a bique, cada neurônio um giga.